somos demais. Te ter sempre por perto, na calma e santa paz. Nos morros e nos campos, no sol e no sereno, zelando por florestas, cuidando os animais. Mulher e mãe de todos, o que será de nós se a força do inimigo calar a tua voz, que sai dos passarinhos, dos mares e dos rios, dos vales preguiçosos, dos velhos pantanais. Se a força do inimigo calar a tua voz, que sai dos passarinhos, dos mares e dos rios, dos vales preguiçosos, dos velhos pantanais.